Após a passagem do mesmo, a linha e mantém pistão no 0, TAN 31, 171. Após o mesmo, a linha e mantém na 10, TAN 31, 171. Mantendo 060-897. Mantenha o nível 060, gol no 897. 897. Ajuste 1014. 3000, mantenha pro limite ao lock. Gente, 1014. 980. Atingindo uma centena, gol no 7 ou no 5. Tango Lima, reduza para 1970, nós. Para 170. Gol no 607, reassuma na proa de Duna. Renato, gol no 607. Terra Vida 366. 366, gol no 607. Log sequenciamento para. Vetoração para sequenciamento. Condição, mantém a órbita, vale log 65 no 4. Está mantendo a órbita 65 no 4. Total 99110, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 340. Esquerda 340, 99110. O Varig Log está autorizado até o 110. 3597, bom dia, Taxi Alfa, informe antes da Taxi Juliette. Alfa, repassaremos antes da Juliette, está 3597. Presente proa, autorizado até o nível 110. Vector line 980, turn right heading 250. Right 250, American 980. Zona 715, curva à direita, proa 250. Direita proa 250, atingindo 080, vou no 715. Total atinge, mantém 120. Obrigado. Mike Tango Lima vai passar o curso do localizador. Informe a indicada agora. 170, pedido. Ele está fora, né? Só o localizador. Gente. Passa o curso do localizador, aguardando para a proa Duna, Mike Tango Lima. Positivo, gente. Mantenha a proa então, 40, né? Mantenha. Final Salvador, bom dia, bom 897, na sua escuta. No 897, esquerda, proa 1180. Esquerda 180 e descendo até o 050, 1897. Desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 4. 2000 no 0 no 4, 1897. Direita 270 e descida para o 110, autorizado 105 no 4. Total 99 no 0, curva à direita para o 0 no 5. Direita 01 no 5, mantém 120. O 7 no 5, mantém o 080, intenção de executar o R9. Gol no 607, chame torre, 118, decimal meia dúzia. 18,6, gol no 607. 0060. Send flight level 060, American 980. Gol no 7 no 5, mantém o 080, intenção de executar o R9. Desça para o nível 070, mantendo a presente pro gol no 7 no 5. 070, mantendo presente pro gol no 7 no 5. Usa para 1970 nós. 170 nós, 87. Está mantendo a proa 270 e permanece no 110 o nível. Total 99 no 0, desça para o nível 080. 080, total 9910. Log 65 no 4, curva direita, proa 350, desça para o nível 090. 350, 090, autorizado. 65 no 4. Doutor Salvador, bom dia. Tanto 3171. American Line 980, contact now, Salvador. Frequency 119.35. 119.35, American 980. Salvador, American 980, leveling 060 on a heading of 250. American 980, left heading 180 and descend to 3000 feet, QNH 1014. Okay, left turn at 180, descend 3000 feet, QNH is 1014. 1804 no solo aos 36, libere a direita, chame o solo, 121, décimo 9. Fazendo 5. 4069 no ponto de espera da 10, pronto. Azul 4069, mantém o ponto de espera da 10. Mantendo o ponto de espera. 1043 a bordo, prossegue via Juliette Alfa até o ponto de espera lá, torre 118, décimo 6, bom voo, 642. Juliette Alfa, 2 de espera, obrigado. Total 9910, desça para o nível 050. 050, total 9910. 21709. Reduce speed 170 knots, American 980. 804, bom dia, prossegue via Alfa, informante da Juliette para ingressar a Pátio 1. Ok, via Alfa, informante da Juliette, 804. American 980, left 120, report established. Roger, left turn 120, report established, American 980. Nível 070. Ajustou o time, tô no 04. 070, 3153. 1715, chame agora final Salvador, frequência 19.35. 1935, gol 1715. Setor Salvador, bom dia, Rio, 964, 1, 2-0 para 150, ponto da Juliette. Rio 9641, na sua identificação, autorizado chegada a mar, inicialmente desça para o nível 080. Tamari, para 080, Rio, na sua torre. 2,000 feet. Descend 2,000 feet, American 980. 150, gente, aguarde o copo. 1607 no solo aos 38, libere a direita, chame o solo 121, décimo 9. 29, gol 1607. 2 Salvador, bom dia, gol 1897, passando Duna. Gol 1897, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, informe cabeceira 10, deslocada 90 metros, 90 metros. 1897, gente, aguardando. Final mais travado na pista 10, Mike Tango Lima. Papa Romeu, Mike Tango Lima, ajuste 10, 14, vento variável, intensidade de 1 nó, autorizado pouso, pistão 10. Lima. Roger 980, expect instructions to change frequency to tower 980. Salvador, total 9910. Total 9910. Curve à direita na proa 080, desça para 3.000 pés, ajuste 10, 14. Direita 080, descendo para 3.000 pés, ajuste 10, 14. 9910. À direita, proa 025. Direita 025, 6514, mantendo, descendo para 6.000 pés. Desça para o nível 050. 050, autorizado, confiança para o 4. 5514, cópia. Copia, 5514. 5514, Aracaju, 150, decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca até Jama, após direto, controle 119, decimal 8, código transponder 5515, trip 5514. Feito aprovado, 150, Aracaju, gol 577, decola 10, curva à esquerda, Puca, Jama, Aracaju, controle 198, transponder 5515, trip 5514. Momento correto, chame pronto acionamento. Trip 5514. Trabalhei, trip, obrigado. Olá, bom dia, o Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, bom dia, parte 3, táxi autorizado. A sua escuta, até cá. 069. American 980, continue approach, runway 10, standby clear to land. The threshold is displaced at 90 meters. Only 90 meters, American 980. One zero and for American 980. Uno 897, o vento variável, intensidade de 3 nós, ajuste 10, 14, autorizado pouso, pista 10. 897, livre pouso, 10. Decolado às 42, chame agora o controle, 119.8, bom voo. Controle 119.8, azul 4069, bom dia. Salvador, bom dia. São 3179, informação Índia. 3179, a sua identificação, autorizado chegada a BOF, desça inicialmente para o nível 070. Estou o time, estou no 014. Se identificou, desce para o 070, já prossegue então na BOF. São 3179. No 0, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 014. Para 2000, 014, 9910. Uno 897, solo aos 43, agilize, libere à direita, chama o solo, 121.9. Liberando à direita, agilizando, 219, 1897. E o 1904 é o ajuste, né? Tal 99110, reduza para 1970, nós. 1970, 9910. Solo, Salvador, no 897, livrando sua escuta. Tu variável com intensidade de 2 nós. Portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, gol no 897. Recruzão no nível 035 para o 340. Contato, radar, sobre o nível 340, perfil Gorigosa. Subindo 340, gole gonzoso, 4069. Cabeceira 10, deslocada 90 metros. Boa velocidade no fim. American 980, request landing clearance. American 980, the wind is... The wind is variable with 3 knots. Check your landing gear. Clear to land runway 10. The threshold is displaced at 90 meters. Only 90 meters clear to land American 980. Clear to land American 980, runway 10. Voo no 642, decola aos 44. Controle 119.8, bom voo. 98. Oi, Salvador, voo 642. 642, contato radar, sobre o nível 390, perfil Pucaracaju. 390, Pucaracaju, 642. 19641, chame agora, final Salvador, frequência 19.35. Chamando agora, 1935, 19641. Salvador, bom dia, 19641, passando... 090 para 040, centro da Juliette. Rio 9641, reduza para 2009. Reduzindo para 2009, Rio 9641. 360, aguarde cota, prevista gole e transição ao fito. É gole ou fito, obrigado. 4069. American 980 on the ground at 45, turn right, contact Salvador ground 121, Small Niner. Right, clear right turn, over the ground 121.9, American 980. O controle está 3153 no 70. 053, desça para o nível 050. 050. Log 65 no 4, desça para 2.000 pés e informe estabilizado o localizador. 2.000 reportará estabilizado o localizador 65 no 4. Já está estabilizado, senhor. 65 no 4. Desça, aguarde transferência de comunicações. Total 9910, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Torre 118, meia, bom dia. Dia. Tá 35 no 7, pronto para cópia. Pronto para cópia, 35 no 7. Tá 35 no 7, autorizado Brasília, nível 360, via Pesulô no 7. Decolagem da 10, curva direita, subida gole e transição o fito. Controle 119, decimal 8, aciona 5524. 360 para Brasília, na Ampla Zulu 17, a saída é gola, transição ofício, a pista em 11A10, primeira curva direita. O controle 119.8, transponder 5524. Confirma a subida gole, transição ofício, 357, em pronto acionamento. Gole ofício, o TAM 3597. 3 reduza para 2, passa 180 nós, inicialmente desse mantém o 050. Reduzindo 050. 179, desça para o nível 060. É o 060, tá 3179. Dador. Para 2000 pés, com 0015, chamará no curso. E o 94. O 17, 15 no solo aos 48, agilize o quanto possível, libere a direita, chame o solo 121 decimal 9. 219, gol 1715. 5 no 4, chame torre 1 no 8, decimal 62. 1862 é a torre, desce para o 4. Salvador, gol 1715. Azul 4069, passa nível 1120, chame o centro Recife, frequência 1288, alterna 133, decimal 25, boa viagem. Sim, centro Recife 1288, alternando 133, decimal 25, Azul 4069, obrigado. 7, pouso autorizado, 9910. Relog 65 no 4, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa o cabeceiro 10, deslocada 90 metros, Relog 65 no 4. 65 no 4, aguardando pista livre, cabeceira deslocada. Tá 3153, desça para 3.000 pés. Eu estou altímetro no 015. 3.000 pés. Tá 9910 no solo ao 50. Libere a direita, chame o solo 121 decimal 9. Virada à direita, solo 1219, 9910. Esperamos em reduzir, senhor. Senhor, eu não, tem como o senhor nos esticar um pouco? Nós ficamos alto para prosseguir. Por isso que nós estamos mantendo os 200 nós. Se a gente virar aqui, vai ficar alto. Catera. Até o pátio 3. Evitrax, pátio 3, 9910. Vou no 7 no 5, ingresso a Juliette, portão 8. Juliette para 8, vou no 7 no 5. Que trem autorizado, pouso, pistão no 0, atende cabeceira deslocada 90 metros, o vento variável, intensidade de 1 nó. 65 no 4, livre pouso, baixada e travada, ciente da cabeceira deslocada. Guardião 01, não prossiga para a torre. Guardião 01, nacional de pronto, Pátio Gré, ciente, visual com tráfego, final 90. Intenção na proa, chupando a cheque, entre os pés para pouso em contínua, estimado 30 minutos, POP 02, autorizado a linha com 10, levando tráfego. Autorizado, táxi, reporte para ingresso 97, Guardião 01. Reporta na ingresso 97, Guardião 01. Confirme o comandante a bordo? Comandante Capitão Reinaldo. Ciente. Alô. Boa noite, 04 da Gol, Juliette, informação, 380, Galeão. Tráfego já avistado, aguarde pista livre no momento número 2 para pouso em Salvador, cabeceira 10, deslocada 90 metros. É, distância aqui na navegação. Obrigado, então. 35504, pushback, acionamento. Nome do curso localizador. 080, localizador, informa. Autorizado, pushback, acionamento, champagne. Entra após o gol, portão 8, inicia o push, 35504. Três 179, desça para 3.000 pés, mantenha presente proa, tá 3179. Tá 3.000 pés, então nessa proa vai passar pelo, tá 3179. Oi, Guardião, ponto de espera da 17. Guardião 01 tem condições de ingressar, taxiar a baixa altura e levantar voo na cabeceira 35. Afirmativo. Autorizado, reporte fora do solo, cabeceira 35, Guardião 01. Reportará fora do solo, cabeceira 35, Guardião. Solo Salvador, bom dia, Varg Log 6504. No tráfego avistado, vento variável, intensidade de 3 nós, ajuste 10-15, atente a cabeceira deslocada 90 metros, autorizado pouso, pistão 10, Rio 9641. Ciente, deslocamento, gol 10-15, autorizado pouso, Rio. Decolagem após a cabeceira 35, Guardião 01. Guardião 01, decolado ao 54, chame agora o controle, 119.8, tem um bom voo. 198, grato. Localizador 3153, visual com o campo, pode prosseguir? Complete a aproximação, chame agora a torre 686, bom pouso. Muito obrigado. 3179, desça para 2.000 pés, curva à esquerda, proa 140, informe no curso localizador 3179. Pode voar o serviço a 366 para o RNAVE? Autorizado, desça para 2.500 pés, informe passando o mesmo. A 2.500, reportará o 366, 3179. 5, libere a direita, chame o solo, 121.9. Entrando à direita, chamando 219, viu? Tá. Guardião 01, prossiga o corredor axé, 500 pés, Guardião 01, voa aqui, setor. Atenção, corredor axé para a Ponte Angina. Gente. E a 3.5.4, obrigado, bom dia. Olha, Rio 9641, livrou na sua escuta. Rio 641, táxi autorizado até o PAT 3, Rio 9641. Estou autorizado até o PAT 3, 9641. Salve, Salvador, gol 9607. 17 Guarulhos, aguarde cópia da autorização, prepare da L, transição de Nerf. Da L de Nerf, informação direta. 31153, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável, intensidade de 2 nós, informo cabeceira no zero, deslocada 90 metros, 90 metros, SAM 31153. Livre pouso, 3153, pistão na 0, sente. Avisa 366, SAM 3179. Pede aproximação, chama agora a torre, 186, bom pouso. 186, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. SAM 3179, se avisa 366, já baixado travado. SAM 3179, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarde pista livre, no momento o número 2 para pouso em Salvador. Informo cabeceira 1-0, deslocada 90 metros, 90 metros, SAM 3179. Ciente, aguarda a autorização de pouso. SAM 3179. Fala Salvador, bom dia, vai passar o óculos do céu. Torre Salvador, bom dia, Tripe 55 no 4. Tripe 55 no 4, confirme se decola de imediato com os solicitados. Afirmativo. Após a passagem do Airbus da TAM, na curta final da 1-0, ali mantém pistão no 0, Tripe 55 no 4. Após o Airbus ali mantém, pronto para decolar imediato, Tripe 55 no 4. Confirma, aeronave chamando o solo. O Rio 9641, você sabe me informar qual seria a posição para o estacionamento do Rio? E não avista nenhum sinalizador? Nenhum. Vicente, mantém a posição aguardando. Aguardo. SAM 3153, solo 59, libere a direita, chame o solo 121.9. 2159, obrigado. 121.9. 219, obrigado. O Rio 9641 já está em visual com o sinalizador. Presente, 9641. Apareceu. VIP 55 no 4, autorizado decolar, pistão no 0, vento calmo. VIP 55 no 4, iniciando. Solo Salvador, SAM 3153, livrou na Alfa para instruções de táxi. SAM 53, portão 5, táxi livre, SAM 3153. Gente, número 5, SAM 3153. Com intensidade de 1 nó, atende a cabeceira deslocada 90 metros. Gente, autorizado pouso, não, no 0, SAM 3179. Trip 5514, decolado aos 1000, chame agora o controle, 119.8, tenha um bom voo. Trip 55 na parte, 119.8, obrigado, bom dia. 119.8, 5532. 55 na parte. 55 na 4, bom dia, contato radar, sobre o nível 150, perfil Puka Jamo. 150, Puka Jamo, Tripe 55 na parte. 60 Galeão, via Pesulu no 4, decola da 1-0, curva direita, subida da L, transição Blast, controle 1-9-8, aciona 5537, gol no 804. sim. Galeão 360, da El Blesse, Zulu 4. 198 controle, 5537.